Só um pequinho. está num histórico de 20 anos de um governo que, vamos combinar, não está lá muito interessado em uma opinião pública. É, a respeito das unidades de experimentação e concessão da exploração de produtos florestais madeireiros e não madeireiros, eu gostaria de entender melhor isso, porque daí a gente está falando, conhecendo o Estado como é, eu entendo esse projeto de lei com, assim, ele abre precedentes que eu considero muito graves. Então, assim, a gente tem a questão da crise hídrica que a gente está vivendo, e eu acho que a partir daqui pode se criar um caminho possível para que no futuro se legitime captação de água dentro das unidades de conservação, por exemplo. E a respeito dessa exploração de recursos florestais madeireiros e não madeireiros, também queria entender, porque aí a gente pode estar falando de evasão de recursos genéticos para empresas que a gente não sabe quem, para quem, a quem, quem é essa, a quem quer o Estado, quem vai atender essas empresas, qual é o interesse, e seria uma clareza maior a respeito. Concessão. Coloquei já desde o curso, já previsto aí nesse projeto de lei, são várias estações experimentais. Sim. A estação experimental é uma fazenda que o Estado, desde a década de 50, promove experiências para incentivar atividade no Estado de São Paulo. Posso só complementar, fazendo o link com a Silvia? O Horto, ele não se enquadraria nessa... Ela é estação experimental. O Horto é uma estação experimental. Então, aqui em Ubatuba a gente tem. Cachoeira da Rádio. O Horto é florestal, é o Horto. Não, mas aqui é estação experimental. Unidade de experimentação de Ubatuba. O nome é estação experimental. Houve muitas mudanças de nome lá e ficou como Horto, mas não é Horto. É a Unidade de Pesquisa e Desenvolvimento de Ubatuba. É UPD, exatamente, Silvia. Obrigado. Unidade de Pesquisa e Desenvolvimento. Então é uma unidade só experimental. Será permitido quando houver finalização das experiências e a vegetação daquela unidade, daquela estação experimental, seja exótica. Hoje, o que vamos trocando em miúdos. O que é exótica da estação experimental hoje? É pinos e eucalipto. Então, se tiver mais, não houver mais experiência com a vegetação, todos nós fizemos pinos e for de pinos. É possível concessão para a exploração. Isso está claro no projeto? Sim. Sim. Tá. Essa parte, inclusive, desculpa, essa parte, inclusive, é a melhor parte do projeto. Ela permite. Não, ela diz para. Onde tem mais clareza. O eucalipto autoriza a retirar e obriga a se recortar. Essa parte eu acho que assim, é o primor. Agora, no resto não acompanhou. Essa é o primor. Onde está mais claro. O que acontece no interior do Estado, perto da cidade de Serra? Essas estações experimentais se tornaram as experiências, o vírus, ele se reproduz muito facilmente por conta do vento. Está afetando fortemente o sobrenatural. Então, há necessidade de legislação desse tipo, que são áreas grandes. Então, existe essa possibilidade para a exploração que seja exprimida e devolver para o Estado, reflorestado, e no caso aí por ser uma área cerrada, uma área de exploração. Ok, obrigado. Professor Claudinei, eu só gostaria novamente de recolocar, eu cheguei, desculpe ter chegado com a data, mas meu compromisso é no município, mas não sei se foi colocado aqui. E eu tenho sido procurado muito pela comunidade da região. Nós sabemos que o Ubatuba faz divisa com o Rio de Janeiro, ali Paraty e Rio de Janeiro. São dois parques que nós confrontamos, que é o Parque da Bocaina e o Parque Estadual da Serra do Mar. Sabemos que o Parque Estadual da Serra do Mar, e eu trabalhei lá com isso muito bem, não sei, o Danilo me corrija, ele inicia-se lá na divisa São Paulo, Rio de Janeiro, na cota zero, vem até a Almada, no divisor de águas ali, que é o gorro da Almada, para cá já não é mais parque, para o lado da fazenda, praia brava e fazenda já é parque. Vai até a cota 100. Nessa região, que seria uma pequena região, que seria a cota, que iria até a cota zero. a Caiçara, que ainda é uma das únicas comunidades pesqueiras do município, e nós temos o quilombo da fazenda. São dois quilombos naquele espaço, dentro da cota zero, ali, que vai até a cota zero, e que até hoje foram preteridos, o plano de manejo foi restritivo, a comunidade vem sofrendo, e de repente, sem uma audiência pública, sem chamar aquela comunidade para uma discussão, vem goela abaixo e vai fazer o que com essa comunidade? Três comunidades tradicionais, que são contempladas por decreto federal, e deveriam estar sendo priorizadas, estão lá à margem. Então é a nossa preocupação, e por isso fica aqui a minha indignação, que até hoje o Estado deu uma banana para essas comunidades, e vem mais uma vez, goela abaixo, pegar e tirar da mão, e de uma situação que poderia estar fazendo algo melhor para aquela comunidade, que está se fazendo. Recentemente, uma das que é envolvida, que é do quilombo da fazenda, a senhora Laura, ela me ligou várias vezes, interagindo, para tentar resolver a situação de uma lanchonete que ali eles estavam explorando na praia da fazenda, o recurso que vinha para ajudar ali na comunidade, as famílias ali, e estava com dificuldade de conseguir continuar ali a exploração da lanchonete. Agora vem falar em entregar área, em colocar serviço à disposição. E a comunidade tradicional lá que é servida e que ninguém se atenta a ela e que precisava de socorro e até hoje atendido. Então fica a minha colocação aqui. Eu não sei, talvez o senhor não tenha ido lá, não sei se foi ou não, não conhece a região. Seria importante até antes de ir embora passar por lá e ver isso, para poder levar uma resposta que tem que estar dando uma atenção devida à região e às comunidades que estão lá e que até hoje não teve uma atenção devida do Estado de São Paulo. Essa é a minha colocação. Posso só fazer uma pergunta breve, complementar? Mas como não serão, eu quero entender como não serão, se a parte do Camburi pega em toda a sua extensão, da cota zero até praticamente a pista, com comunidade tradicional, algumas caiçara e outras quilombolas. Se na pista Iguaba pega até da cota zero, até a pista, comunidade tradicional caiçara, e se pega lá no fundo, que seria a fazenda caixa, a comunidade que é quilombola. Reconhecimento das duas comunidades da Bola e a titularidade ainda não. Não foi entregue para eles a área que deveria ser entregue. Não tem a regulação, porque o Estado até hoje não quis regularizar. Só uma questão de esclarecimento. Dos 47.500 hectares que é a área do Patrô. Se eu não me engano, 8 mil são áreas do Estado. É isso? 42% do país é área do domínio público. 42% aproximadamente de hectares. Então, bastante. A maioria das áreas está zona de operação, zona de intangível. O Fábio quer fazer. Só uma pergunta complementar anterior. Não, é só complementar a anterior. Recursos florestais, você entende, então, está escrito, eu não vi na emenda aglutinadora, pinos, eucalipto, e por que está recursos não madeireiros também, e sobrangeria o que mais? O recurso não madeireiro poderia ser resina. Resina do então, mas precisa haver uma clareza. É específico que só a exploração de produtos não madeireiros como resina de pinos e eucalipto. Poderiam ser extraídos fibros em resina. Ou todas as espécies que estão nesse subbosque, enfim. Se bem que no subbosque de eucalipto. Não, não só. Tá. Se tivesse só diversas razões. Tá bom. Perfeito. Vamos catar mais piolho do que já tem. Pedir licença, a Patrícia está inscrita. Depois tem a dona Maria do Periquimim. O senhor Emerson e a Berenice, é só essas inscrições que tem. Se alguém quiser se inscrever, eu vou contar. Boa tarde, é a Patrícia, moradora do Batu, e também do Observatório. Primeiro, agradecer aí a oportunidade do diálogo e lembrar, como já foi colocado, que a reunião de todos os conselhos aqui da região, de unidades de conservação estaduais, plano de manejo. É o que está aí, respeita o plano de manejo, é o ponto da proposta, ou seja, os objetivos das unidades de manejo. Então, promotor, desculpa, ele aqui está escrito existência de plano de manejo. O que eu falei foi que o plano de manejo que conta com o processo participativo, ele deve apontar se naquela área de uso intensivo pode, se tem o desejo de fazer a concessão ou não. Tá? Não é o que está escrito no projeto. Por isso que é uma proposta de alteração. No edital, você vai abrir o edital para a concessão, você tem que ficar claro que se priorizem aquelas comunidades que já têm um trabalho. Né? Então, isso também aqui não fica claro. Você tem que destinar melhor quando for abrir então, um edital de licitação pública, que as comunidades possam, de uma certa forma, ser as prioritárias para essa. Para esse tipo de acessar, então, pela proposta, respeito aos objetivos da unidade de conservação. O objetivo de conservação vai ser um tipo de transmissão de esporte. Mas, de qualquer forma, vai ser abordado pelo Ministério da Educação. Dani, como está aí a. Pessoal, a inscrição da dona Maria, do Pereira Quemirim. Depois o Emerson aqui, que já se inscreveu também. A Berenice, o secretário Juan. E a Cristina Bochasco. Dona Maria. Obrigada. Eu moro há 6 anos aqui, no sertão do Pereira Quemirim, especificamente. É um lugar onde tem mais ou menos 3 mil moradores, pessoas ali que já residem há muito tempo, e que eles estão inseridos numa espécie que todo mundo fala, né? E eu também acho que é verdade ainda, Mata Atlântica. Então, pela questão ambiental, eu vejo uma coisa assim, um descaso muito grande, que não dá para aceitar mais. A educação não tem o incentivo do governo do Estado para que as crianças, aqui, não tiveram, né, há 15 anos atrás, entendessem realmente o que é tratar o meio ambiente. Primeiro trata-se ali onde ele mora. Hoje, a nossa ansiedade de todos nós aqui, eu acredito que é isso, para nisso aí. Se existe politicagem, aqui em Ubatuba, eu acho que não tem gente inteligente que faça. Embora a gente tenha alguns vestígios por aí, a gente tenta combater até. Entendeu? Então, senhor promotor, eu vou só passar uma sugestão aqui. E diretamente para o governador do Estado de São Paulo, o senhor Geraldo Alves, com todo o respeito meu, porque a gente viu ele crescendo ali em Vila Moeda. Para ele não intervir tão errado na política do Brasil. E que ele, primeiro, antes de vir querer mandato nas pessoas aqui que têm competência, como secretário, como vários. Pessoas mesmo que eu já conheci, não vou citar nome aqui, porque fica muito ruim, né? Mas que eu já conheci, desde lá do meu bairro, lá do começo, lá da Tabatinga, até lá o final, que vai para o Rio de Janeiro, Camburi, pessoas simples e que têm isso tudo na mão. E aqui, pensando já há muito tempo, transmitindo para os seus filhos. Agora, hoje, a gente fica assim, como quem diz, se portando de todo lado com essa faca chamada política, ineficiente e incompetente da parte do governo do Estado. E eu acho que estou extrapolando um pouco aqui, porque, olha, muito revoltante o senhor Geraldo Alckmin não fazer direito a tarefa dele como político, desde que foi vereador lá em Vila Manhangaba. E hoje, muito mais. Tem um representante igualzinho ele lá, que os rios estão todos poluídos em menos de 15 anos. Não dá para olhar mais aquilo lá como defensor dos munícipes de lá. Muito menos aqui, a gente não quer isso aqui mais. Então, acho que está bem claro, meu recado, que ele primeiro vai. lá já fazia a questão da reciclagem, pegando as latas lá do estaleiro, que ia para o lixo, é lógico, né? Não tinha onde pôr, então ia ficando encostada ali, ele fala lixo. Só que hoje nem isso a gente não pode usar como sinônimo, vai para o lixo, não é? A gente pega aquilo e recicla e ganha-se em cima disso tudo, que todo mundo aí está achando que é vergonhoso. Lá a gente fazia. Pegava os alunos da sala de aula, a pedido da pessoa que é responsável pela entidade lá, e a gente pintava as latinhas e, a pedido dele, vamos enfeitar aqui a frente da sede lá. A gente fazia um trabalho de artes plásticas sem ter respaldo nenhum do Estado. A gente pintava com os alunos lá, ensinava isso. E depois de muitos anos é que veio a mudança no ensino básico de primeira a quarta série, e que muitos professores que hoje ficam fazendo greve lá através de pressão de ignorantes na política, para que o outro prejuízo para nós aqui esteja correndo dessa forma. Então, portanto, aqui fica o meu recurso para tudo isso daí que está errado e que não precisa falar muito, não. Uma criança de 5 anos sabe disso. Dona Maria, posso passar a palavra para o mestre? Pode, claro. Eu já me despeço aqui. Ó, muito obrigado. Valeu. Não, fica aí, dona. Vai embora. Eu não sei, eu acho que eu vim aqui para tentar compreender um pouco disso tudo. Eu sou coordenador, meu nome é Emerson, eu sou coordenador pedagógico na escola Tancredo, que é uma escola que está aqui no município, né? Uma escola municipal, está aqui há mais de 45 anos, né? E a gente organiza uma coisa chamada Semana Técnica, que é um evento, algumas pessoas, inclusive, que estão aqui presentes, já foram convidadas, né? E se comprometeram a estar lá presentes. E uma das coisas que a gente pretende fazer ali é tentar provocar os alunos a apresentarem projetos de desenvolvimento regional sustentável. E eu vim aqui para entender, queria que o senhor pudesse me ajudar, não sei nem se eu estou conseguindo ser objetivo na minha pergunta, mas como é que eu vou pedir para os alunos criarem, cada sala vai criar um projeto voltado para o desenvolvimento da região de maneira sustentável, com esse projeto de lei no meio da história? Eu estou querendo ajudá-los, entendeu? É porque, assim, por exemplo, a gente vê algumas ações, né? Algum tempo atrás eles colocaram, e isso foi divulgado nas redes sociais, né? Colocaram um muro, né? Fizeram uma barreira na cachoeira da Renata, não é? Da Sabesp. Da Sabesp. Não é? E ali é parque, uma cachoeira. É parque, não é? Não é parque, mas é uma APP. É uma área de proteção ambiental. Então a Sabesp chegou lá e fechou uma cachoeira. Fechou a cachoeira para coletar água. Que a Sabesp fez, é o que a gente tem colocado, né, no nosso temor, é que numa concessão diária, né, entende-se que a estrutura de um hotel entende que tenha que utilizar aquela água para fazer uma piscina, sei lá, qualquer situação, ele tem que engarrafar e vender. Estamos viajando em questões que como não está claro. Como está claro na lei o que é possível e o que não é possível, ela está muito genérica, ela está muito abrangente, então causa um certo temor. É claro que a lei ela tem essa prerrogativa e ela é regulamentada dentro do decreto, né? E tem as questões dos conselhos e tudo mais. Mas a gente queria ver isso assim mais claro, entendeu? Porque a gente viu o que aconteceu projeto que foi feito na Cachoeira da Renata, que é agressivo a olhos vistos, né? Que tem total autonomia, Sabesp, licenciado pela CETESB, que são órgãos do Estado, e a gente viu no que deu. Causou uma comoção da comunidade como um todo, prejudicou um turismo que já existia ali historicamente, né? Se legal ou não, mas prejudicou, e que isso daí não se replique, né, em outras comunidades ainda mais sensíveis, e também na questão do próprio recurso em si. É, a gente não consegue ver garantia de que isso não aconteça no futuro. Percebe o nosso temor, e até para a gente poder orientar os meus alunos. Se perdido, entende, né? Eu já registrei essa ansiedade, esse temor, e vou discutir, eu prometi que vocês reverter de alguma forma aquilo que for possível. Está super. Ilha Bela, que é a mesma coisa, esse demor. Enfim, nós vamos tentar melhorar, levar, né, os indicativos para a começar pela retirada da forma. E aí sim, aí vem tempo para. Pessoal, a gente está na seguinte condição aqui. Eu não sei se o Lute terminou a apresentação dele, mas a gente já acabou entrando no debate. A gente tem a Berenice inscrita, temos o Juan e temos a Cristina. A Milena fez uma listagem de perguntas, que eu queria saber se ela queria fazer uma leitura aberta. Então já inscreva a Milena aqui também, então a Berenice, por favor. Eu queria fazer uma pergunta sobre o artigo 3º. Do pagamento, né? Tem assim, definição clara dos mecanismos de pagamentos quando aplicáveis. Eu queria saber se existe alguma situação onde o Estado cederia uma área e não teria um pagamento. Por que quando aplicáveis? Porque existe a modelagem ou bem em que como não sei se você conhece as atividades entender uma coisinha. Uma alimentação bem feitinha, porque como ele é meio amplo, dá uma margem, Berê, do primo de alguém, fica com a consciência. Berê, só para entender direito. É muito genérico, entendeu? Só para entender direito, num determinado momento inicial, o Estado pagaria a uma organização social, uma OSCIP da vida, para privatizar. Entendeu? Então nós chegamos no ponto. Perfeito. Então, agora nós chegamos no ponto. Eu não falei isso? Só para completar, eu tenho mais duas perguntas. Então, eu só então sugeria que esse item ficasse um pouco mais claro, porque a princípio, quando você vê, você fala, poxa, está essa discussão toda, o Estado vai ceder uma área e ainda fica, talvez, quem vai ter a sessão pague ou não. Então, tem que pague ou não, ainda recebe o Estado. Tem que estar bem amarradinho, né? Ao final da concessão, todo esse resumo talvez, enfim, eu só acho que ele tá muito, não está muito claro, né? E você corre um risco de ter um beneficiário da empresa privada, por exemplo, durante 90 anos numa área onde não fica claro o que ele vai dar de fato de retorno. É só uma questão de, sei lá, talvez, eu não entendo muito de lei. Outra questão que eu queria colocar no Rio. Quando se fala de concessão que requer alto grau de investimento ou alto grau de retorno, porque talvez nem o investimento é necessário. É, a gente tem uma das coisas que provocou muito desse debate aqui, nós temos aqui a formação de projeto de ciência aberta, onde se discute exatamente isso, a questão do patrimônio intelectual e o tratamento que é dado a ele. As comunidades tradicionais são detentoras tremendas desse conhecimento. O risco existe, no meu entender, a lei permite que seja concedido, por exemplo, autorização a uma entidade qualquer que se dedique a isso, uma empresa de cosméticos, uma empresa farmacêutica, uma empresa de... a fazer a sua pesquisa, explorar, desenvolver patentes. E o senhor está dizendo que não, mas eu não vejo que... No meu entendimento é que a lei, quando ela é autorizativa, ela a menos que me diga, existe outra lei que proíbe. Então, tá, mas o que me preocupa é... Eu mencionei isso antes, a aprovação do Marco da Biodiversidade abriu uma série de portas muito perigosas para a situação das comunidades tradicionais, dos povos indígenas, em áreas de preservação que são, por definição, as áreas ricas em patrimônio genético. Então é uma coisa que essa é uma grande preocupação que aparece. Aonde que essa lei protege isso? Primeiro que as áreas em questão, as comunidades tradicionais, não se confundem com as áreas do uso. Então, a gente já disputou que isso não é necessariamente o caso aqui do Batuba, mas... Pessoal, só para complementar e aquecer o debate, não temos de argumento de defesa. Mas quando o plano de manejo foi construído, a proposta de zoneamento, que define o que é zona de uso intensivo, que eu já falei que estende 2 km da praia da fazenda, é a única zona de uso intensivo que o parque tem de fato, ele estabelece as áreas onde estão situadas as comunidades tradicionais como zona histórica e cultural antropológica, o que não incide zona de uso intensivo. Só complementando, no caso de gerar patente, uma pesquisa gerar uma patente de um medicamento, de uma coisa, concessão é por 30 anos, mas acabou esses 30 anos, o direito de explorar aquele patrimônio genético do cada planta vai continuar com a empresa privada que privatiza, entendeu? Aí você tem a privatização do patrimônio genético. Posso passar a palavra para a Cristina e depois tem a Milena? E tem a Lica que vai falar também, o Marquinhos e o Felipe. Bom, eu queria, como eu coloquei no início, primeiramente, promotor, eu gostaria de pedir desculpas para o senhor da forma que eu me coloquei diálogo com a sociedade, o diálogo está muito bonito, vamos à luta, vamos ao trabalho. Temos que tirar o projeto de lei da votação e aí sim abrir para discussão, para essa discussão bonita, social. Assim, cadê o povo de Ubatuba? O povo que vai ser diretamente impactado. Nós queremos desengessar a nossa cidade. Sim, é necessário. Turismo de base comunitária. Agora, se o senhor Geraldo Alckmin acha que vai fazer isso em Ubatuba, ele não vai, senhor. Ele não vai. Se ele fizer, ele vai pagar caro. Só fazer um adendo aqui, só desculpa. Na verdade, até vou só reconstruir um pouquinho a situação do repasse de verba. Se não me falha a memória, parece que o ano passado foi repassado em torno de 2 milhões e meio, 3 milhões de ICMS ecológico. 3 milhões. 3 milhões. Seria interessante até nos posicionar a qualquer momento e a cidade, onde tem sido aplicado esse recurso que vem. Seria recurso do meio ambiente, que deveria ser aplicado em meio ambiente, não sabemos como está sendo aplicado, ou se vai para o bicho, para onde vai, porque é secretaria de meio ambiente. Mas, realmente, a dona da discussão do projeto, a fim de contemplar a população e as comunidades que estão em áreas de parque, isso eu entendo, eu sou favorável, até porque, volto a dizer, o plano de manejo ele é restritivo. As comunidades estão sofrendo e até hoje não foram contemplados pelo Estado, pela Secretaria de Meio Ambiente, pela Fundação Florestal e nos parques. Gente, só para o próximo aqui, acho que é a Milena. Sou eu. Milena. Tem mais. Não sei se nome. Felipe. Lica, Marquinhos, Felipe e João. Alguém mais quer se inscrever? Pode ser para ter um tempo. A inscrição? As minhas inscrições estão escritas ali. Só para as pessoas saberem. Só uma coisa. Dani, o prefeito quer falar. Gente. É a Milena. O senhor, na sua fala, colocou que os investimentos que seriam feitos seriam de grande vulto de. Bom, eu queria saber os tipos de investimentos que estão previstos, então, porque a gente está vislumbrando aqui esses grandes impactos, né? Então, com resorts, com grandes obras. Existe essa possibilidade que eles. Se tiver previsto no plano, tá. A outra questão é a seguinte: que já foi contemplado um pouco na fala da moça. A gente já sabe que ó, no artigo 4 aqui, ó, ele fala sobre a questão dos recursos obtidos com as concessões serão destinados às unidades. A gente, como já foi falado aqui outras vezes, já existe a questão das compensações ambientais para essas unidades aqui, né? E não necessariamente isso se reverte em melhorias ou em situações favoráveis à conservação do meio ambiente. Então, por que agora, a partir dessa PL, passará a ser assim? Potencialmente fluidores, quase que essencialmente, que Anchieta, a Priscila aqui, o que poderia acontecer também dentro da Anchieta? Bom, posso. No Núcleo Psiguaba, o único trecho do parque que foi definido no seu zoneamento enquanto zona de uso intensivo, eu não tenho aqui o mapa para mostrar, mas eu posso enviar isso por e-mail para todos da lista. Mas assim, é uma faixa pequena da Praia da Fazenda, do canto direito da Praia da Fazenda. Uma faixa pequena definida. Canto do Sul Sérgio. Canto da Paciência. É uma faixa da praia, não necessariamente da área de vegetação, da faixa de praia, como zona de uso intensivo. Então é um trecho que nesse momento hoje no parque, no meu entendimento técnico, não acho que é atrativa nem para o empreendedor. Mas essa parte não é a parte que está sendo requerida pelo quilombo para tesourar. Essa área não sobrepõe a área imediata pelo quilombo. Eu gostaria que ela só respondesse a mesma situação também, como gestores, eles são gestores. Em relação à Pompeia, a parte de uso intensivo, ele pega desde a Praia das Palmas, mas só a praia, não a parte da retira adjacente, a Praia do Sapateiro e a Praia do Presídio. O prédio administrativo, o alojamento e a escolinha. Nenhuma outra área está. As praias estão. Mas no plano de manejo, eu não me recordo exatamente a forma como está escrito. Mas fala que qualquer uso dessa área do parque tem que ser nas estruturas que hoje já lá existem. Se for pensar na prática mesmo, o que me passa assim na cabeça agora é o que seria talvez a escolinha, que poderia pensar alguma coisa nessa questão de hospedagem, e ali é onde. A gente vai publicar essa gravação e eu gostaria assim, de quem que tiver. Manda para onde? Manda para o meu e-mail, felipefonseca@gmail.com, depois a gente põe o site. O site é cienciaaberta.ubatuba.cc, enfim, dá para me encontrar pela internet. Alguém sabe como me encontrar nessa sala. E a ideia é que a gente coloque todas essas visões para, inclusive, pautar, uma vez que saia da pauta a discussão do PL, uma vez que se volte a ter a intenção de debater esses assuntos, a gente já tem um monte de contribuições do dia de hoje, um monte de visões sobre todo esse processo. E eu acho que é interessante, do nosso ponto de vista da Ciência Aberta, do projeto Ciência Aberta aqui, é pensar como que a gente faz para dar visibilidade para as decisões que são tomadas num projeto de lei desses, que interfere com uma série de elementos, tanto de conhecimentos tradicionais, quanto de conhecimentos científicos, quanto de cultura e outras coisas. Ubatuba.cc. Continua sendo do governo. Sim, mas como que o que